Agora você vai sentir a pressão de onda sonora que não irrita a sua audição. Um espetáculo. O som que vai deixar o BPM do seu coração na medida correta. DJ Eduardo, do Super Cobra São Saudade, agora! Bora lá, remonto! Dá-lhe Cobra São Saudade! Opa! Eu desfiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. E agora? Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, gaivota, voa, vai ver meu amor. Oi! Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Oba! Voa, gaivota, voa, vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. E o homem que é homem, cara? O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Tá me abraçando aí, nossos guerreiros. Sempre no apoio, meu irmão. Obrigado. Tá bem, a Nilza, a Lucy, toda a comitiva Super Xana. Legal. Cantando junto! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Cobra São Saudade! Agora sou louco por ti. Bora, remanso! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. E agora, filha? Agora sou louco por ti. É doido! Deixa embora. Boa, gaivota, boa, vai ver meu amor. Parceiro Baleia Divulgação já por aqui, com a sua câmera fotográfica, registrando tudo. Bora, Baleia! Boa, gaivota, boa, vai ver meu amor. Parceiro Castro da Rede Selva, forte abraço. Bora, Castro! Ele, o seu grande amor. O homem não resiste uma linda mulher. Olha quem chegou! Louco por ti. Grande cantor Wagner Ribeiro. Bora, Wagner! Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. Bora, mais uma! Ontem eu vi você, em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei, no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Cobra São Saudade! Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Bora, Baleia! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, medo real. Só na moral. Poder te tocar sem sonho, meu sonho é realizar meu sonho, o sonho. Nosso amigo sorveteiro, na companhia da Valessa aí. Forte abraço, Eduardo, viu? Ser sempre real. nós dois, sem se acordar, nós dois, por ti eu vou ao infinito, te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. Alô, guerreiros do Cobra, sou saudade! Vamos pra cima! Bora pra cima! Sempre a me olhar, eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. E o meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, o pipo, é só dela, só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Bota todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela. Como você que tá acompanhando a nossa transmissão ao vivo, é só... através do Facebook, olha como sente só o clima, meu irmão. Como é que tá o remanso, tá paidégua, tá bonito. Cobra som, saudade, o Dafisson, saudade, e também um big som. Vem-te embora. Estamos aqui, com braços abertos, esperando por todos vocês. Tá, da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Tá bonito! O meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. Bora, bora, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Amor, é dia para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Mas assim, aplica, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonito? Bora, Márcio Taxista, parceiro Márcio aí, aplica, da classe motorizada. Um abraço, Eduardo, é. Valeu! Meu amor, libera logo essa parada, uma noite. Ô, oh, dona Rosângela, um abraço carinhoso comigo, do Eduardo pra você, viu? Não quero, não quero, não quero, de jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bom? É o nosso amigo filho do Tom João, assim, lá da Estiva. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Edson. Bora, bora, bora, virando, virando, virando, já virou. Eu vou lhe contar uma história, uma menina. menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só... Égua da mulher insaciável. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E aí? E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Lá vai eu. E vai... desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Bora, guerreiro! E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Também aí a nossa amiga Clícia, a Val, a Clayda Rose, nosso amigo Ney, o Anderson, também o Alailson, os guerreiros aqui hoje, obrigado. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Falou! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, era só jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais do... Super! O seu grande amor, o Paulo. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Virando, virando, virando, goleando, virando, goleando, virando, goleando. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. E aí? Mas ficou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou, seu amor, hoje por ela não sinto nada. É cobra som, valendo! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Cobra som, saudade! Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. O que é que você quer, mulher? Quero, por favor, dançar contigo. Faço. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Menino, pelo amor de Deus. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Olha, meu amor. Tá bem abraçando nosso amigo Augusto. De carinho e o grande amor da Clícia. Olha aí, Doquinha. Esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Bora lá! Quero, por favor, dançar contigo. Quero

curti com o meu amor. Ela é minha princesinha, princesinha, sim, senhor. A linda princesinha, dona do meu coração. Quem quiser me namorar, meu amigo Ney, pra ninguém não. Lá da Kenny Academia, ele é sua esposa aí na companhia do nosso amigo Chocolate. Bora, Ney! Forte abraço, meu irmão. Olha, daqui a pouco todo mundo recordando. Toda festa é alegria do teu lado quando estou. E aí? Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio e fim. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Lima Neto e Cíntia de Cássia, pra você que está. E vai virando. Vai, joga a mão pra cima e bate. Galera do papão, jogando a mão pra cima, batendo. Vai. Galera do leão, jogando a mão pra cima. Vai. Bora mais uma! Bora, guerreiros! Cobra som! O amigo Tony, a Luciana, também a Suzy e a Gabriela. Um abraço! Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. E aí? Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, os compromissos eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Porque assim, se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. O que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. E o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Banda Amazônia e Nelsinho Rodrigo. Finalmente. Mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. E o que quero é teu amor. Mais uma chegando pra você. Bora. Amigo sorveteiro, também a Valessa. Equipe quebra-mesa, meu irmão. Conexão Matinha. Obrigado. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas. E te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Alô, Alex, não chega, Alex. Pois eu sou fruto. Não vou suportar. Imagina quando te quero. Quero estar junto, que te quero. Quero sim, porque não vê. Bate forte essa saudade. Bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri um dia vier fazer esse amor se Bora, Super Xana! Hélio Paulo, meu irmão, pra cima no 12. Tecno Tribal, a marca do sucesso. Mais uma no remanso aqui no Cobra Som. Vai, vai, vai. Bora mais uma. Saudade. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei em sua vida quase sempre. Bora que o pé, meu irmão. Homem do Lava Jato Brasil, a gente amanhã. Amanhã não, mais tarde. Domingo, o Mini DAF lá no Lava Jato Brasil. Nosso amigo Tio Pé, Perebebuíca, Rua D. E os DJs do DAF, Solinha, Edmilson e o Anos Fabuloso, animando tudo por lá. Legal. Nosso amigo Renato do Tacacá da Duque. Forte abraço. Carline Ativa. Tacacá da Diva. A equipe quebra a mesa, filmando tudo. Vou te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Nosso amigo Daniel aí, o homem do bar do Remanso, e também a Esmeralda. Forte abraço, hein? Agora daqui a pouco o CD ao vivo do Cobra, a parte do Guilherme Alex e a parte do Guilherme Eduardo, juntinho em um único CD, viu? Caso interesse você, chegue junto daqui a pouco, aqui após a nossa apresentação, chegue junto e leve o seu CD do Cobra como recordação dessa festa bonita de hoje, tá bom? Banda Agora sua adrenalina vai subir. O espetáculo vai começar. DJ Eduardo, fazendo você dançar. Bota no máximo, meu DJ. Olha, no máximo não, é reduzido aqui no remanso. Bora beijar na boca, bora. Olha a saudade chegando aí. Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei anúncio na televisão. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Igual você, meu bem, não mais existe. Eis o motivo porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão, em jornal, rádio e a televisão. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Passado. Que mais posso fazer pra você voltar pra mim? Essa busca inútil precisa ter um fim. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais, não. Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei a luz. Bora, tá, se, tá, se dá valor. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Amigo Castro da Rio de Selva, ele é seu grande amor. Bora, meu irmão. Tem pena de mim. Top de Gage Mills. O que mais posso fazer pra você voltar pra mim? Olha quem chegou. Amigo João, essa busca inútil, cadê a Luciana? Precisa ter um fim. Cara torta. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Cala a boca, cacueta. Não dá pra viver mais, não. Olha a Cris na área. Igual você, meu bem, não mais existe. Eis o motivo porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão, em jornal, rádio e na televisão. Tá aí, meu bem. Tu é doido. Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem. Que é que você lembra, minha filha? Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Cala a boca! Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. Saudade. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar.

tem culpa eu? Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? Tu é doido, cara. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Pega, amigo Leidiano, na companhia do seu grande amor Além. Pode acontecer. E também Andreia Carol. Um abraço, hein? De hoje em diante, seu amor não vou querer. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Olha só! Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim, pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Olha só, família, olha só. Além dos baldes aí, que já foram distribuídos pras equipes. E aí os guerreiros também trouxeram uma lembrancinha pra você levar como recordação dessa festa de hoje, as toalhinhas pra você enxugar o seu rosto. Você que tá dançando agarradinho, tá suando, pegue aqui na frente do cobra a toalhinha. Ah, ele foi pegar lá no carro. Outra que eu vou te contar, meu. Olha, já as toalhinhas pra você pegar aqui e levar como brinde aqui do Cobra Som, viu? Tanto amor em mim, tanta saudade. Só que elas estavam bem aí, minha irmã. Sabe, você foi o mundo pra mim. Nossa amiga Alda, enfermeira da Marinha Mercante. Forte abraço. Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma! Essa tem que rolar no baile, cara. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Nosso amigo Rato da Pedreira, o Bonequinho, curtindo o nosso cobração, obrigado. Cadê esse caceteiro, hein? Bora, Rato da Pedreira. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eu Eita, saudade gostosa, cara. Deixa eu embora. Hoje, domingo, o encontro das três aparelhagens continua aqui no Remanso, viu? Cobra Som, da Fisson, também o som do Big Som, a partir das 5 da tarde. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Mais uma pra recordar. Mais uma pai d'égua assim, ó. Égua pior que hoje eu acordei. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Saudade. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Bora, saudade! Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e plano. Quando eu te fazia amor no mesmo sofá. É sujo de amor, sinto no ar sonhos vividos. Eita, saudade. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Meu amigo Baleia Liliane, casal maravilhoso, a equipe quebra-mesa. Bora, Baleia. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Cacho da Rede Selva, meu irmão. Olha seu grande amor. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. Saudade. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido. Ora, Nilza. Que nada é mais importante. É o Alex da Pedreira. Ora, Luz. Super Xana. Surge amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não vale sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Bora, mais uma, mais uma, mais uma. O que vou fazer se depois o sonho se transforma? Só pra sair no CD ao vivo. Coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E você? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Amigos aí da Briosa, Polícia Militar do Estado do Pará, nos dando apoio, a segurança, fazendo a minha, a sua e de todos, a segurança aqui no Remanso. Nossa, muito obrigado, viu? Daqui a pouco o som do DAF aí, e toda a homenagem completa aos aniversariantes aí, as equipes, as mulheres independentes, a minha comitiva VIP. Daqui a pouquinho. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Olha esse casal, meu amigo Charles, seu grande amor a Clerley. Casal do amor, né? Casal apaixonado. Forte abraço, Eduardo. Arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, de Rocha. Mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. É doido, cara. Coração é terra que ninguém, que ninguém manda, medo de amar, nem o próprio dono. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Toma-te mais uma. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E os meus ruins são de solidão. Você. Noites tão frias e dias sem razão. A sua ausência me devora o coração. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias. A sua ausência me devora o coração. Nosso amigo Renato aí do Tacacá da Duque. Bora, Renato! Olha, olha. Eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo me encontrar. Eita saudade! Bora, Sola! Após a próxima, meu filho! Não te faz de doido, senão o pau te acha. Pronto, chegou as toalhinhas. A partir de agora você pode vir aqui na frente da nave do Cobra, pegar sua toalhinha e levar como recordação para você enxugar seu rosto, o rosto do seu amor. As toalhinhas, porque a característica do Cobra Som, gente, é sempre quando pode distribuir brindes nas nossas apresentações, viu? E com essa aqui eu fecho a minha sequência de hoje. Obrigado desde já a todos. Isso aqui é a nossa última. De Deus e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ao de lá del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso. Na moral, as toalhinhas do Cobra Som. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me. CD ao vivo de hoje, daqui a pouquinho você pega aqui comigo, viu? As duas partes, as duas partes do Guilherme Alex e a minha Guilherme Eduardo. Daqui a pouquinho. Ao de lá del bene più prezioso, ci sei tu. Ao de lá del sogno più ambizioso, ci sei tu. Ao de lá delle cose più belle, ao de lá delle stelle. Obrigado, meu Deus, por vencermos mais uma luta. Al di là ci sei tu, per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Olha só, só reforçando o convite que hoje domingo continua por aqui o Cobra Som, o Dafi Som e também o Big Som, viu? A partir das 5 da tarde. Já já, CD ao vivo daqui a pouquinho. Obrigado família, obrigado Remanso, obrigado a todos, obrigado guerreiros, só valeu. Deus e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe a todos vocês que fazem parte do nosso sucesso no Cobra Som Saudade.